07, portão 5, para pushback e acionamento. Autorizado, chama pronto para o táxi, voo 1607. Autorizado, chamar a táxi, no 607. Polygon 897. 897, Confins 360, já aprovado, pronto, cópia. Prossiga. Voo no 897, autorizado Confins, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Leda, direto bridge, após UPS low no meio. Decolagem pista 1-0, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El. Leda, após Leda, direto bridge. Frequência do controle 119.8, aciona 5176. Já 360, conforme a rota do plano de voo, Leda bridge. Circulando a décima curva à direita, saída da El. Então Leda, após Leda, direto bridge. 198 ao controle, 5176-1897. Correto, 5176, chama pronto, portão 09, gol no 897. Chama na 897. Para o táxi, o gol no 607, POB 88, Alterna Galeão, 4 horas e 30 de autonomia. Gol no 607, autorizado táxi, direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, o ajuste 1-0-1-2, tem um bom voo. 1-0-1-2, está autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, pista no 118.6, voo no 607, obrigada, bom dia. Na escuta do X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. Mais uma vez, bom dia. Informando o término do reboque, ponte de número 11. Feliz 2012 para todos. Excelente, bom dia e feliz 2012 também. Prato. Com 3 rachas. A linha decola, pista no 0 no 607. 14, é o Gol 1804, com 84 a bordo, autonomia de 0358, alterna Campinas, vamos para o táxi. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 1092, tem um bom voo, Gol 1804. Gente, muito obrigado, o táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, 1118 decimal 6, com ajuste 1012, muito obrigado. Minha 07, decolada agora aos 42, controle 198, bom voo, feliz ano novo. 198, um bom ano novo pra vocês também, obrigado pela ajuda durante o ano. Nada, a gente também agradece. Salvador, bom dia, Gol no 607. Gol no 607, contato, radar na decolada, sul para 360, saída da EL. 360, da EL. Autorizado, vai direto da EL? Autorizado. Para puxar o armamento, gate 2. 1715, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamar a táxi, gol 1715. Salvador, bom dia, é o Gol 1804, aproximando do ponto de espera, pronto. A linha decola, 40 com 4, 1804. A linha decola, Gol 1804. Segue ensinamento, gate 10, 1897. Manda o portão 09, né? Positivo, 09. Autorizado, chama táxi, Gol 1897. Chama táxi, 1897. 804, decolando agora as 4.6, controle 698, feliz ano novo e bom voo. Controle 698. Ave 8, boa. Controle, eu vou no 607, autorizo, vou adirar o direto de dentro. Mantenha o perfil da saída, eu vou no 607. É, obrigado. Controle 1804, decolou, bom dia. Bom dia, gol no 804, contato radar na decolagem, sua para 360, pega da El. 360, na Dael, dá pra gente, pode voar Dael? Autorizado Dael, voo no 804. Aí voar Dael, 04. Taxi, à direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 3, bom voo, gol no 7 no 5. Índia Alfa, ponto de espera 118, 6, 10 no 3, no 319. Comente. Táxi com 897, com 114 a bordo, tem 3 horas e 30 até na Campinas. 30 com 3. Gente, a linha decola com 7 no 5. Tá bom, Ana. 7 ao ponto de espera, 18,6, obrigado, um bom novo. Realmente. Salvador, muito bom dia, eu vou no 605, informação, hotel. Confirme a matrícula. Gol no 605. Gol no 605, autorizado Galeão, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Frequência do controle 119.8, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bidev. O transponder do gol no 605 é o 5177. Localizado direto Galeão, nível 360, via Upper Whisky 50, voa Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, voa após direto Bridge, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, transição Leda, após voa Bidev. Motor 19.8, transponder 5177, gol 16. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 605. 605. Salvador, Santos 3517, está sentindo ao hotel 360 para Brasília. Tá TAM 3517, autorizado Brasília. O nível é o 360 via UP Zulu 17. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida a gola e transição ao fito. Frequência do controle 119.8, aciona 5410. Seja autorizado 360 para Brasília na UP Zulu 17. Decola pista 10, primeira curva à direita, vira gole, transição ao fito, chama, controle 119.8, transponder 491, corrigindo 4-5-4-1-0, para o 3-5-1-7. Correto, 5-4-1-0, portão 07, chama pronto, TAM 3-5-1-7. Chama pronto, 3-5-1-7. Com 13 autorizado iniciar. Confirme? 040 graus com 39 autorizado decolagem. Gente, 897. Voo no 804, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 1325, é isso? Afirmativo. Boa. Decola agora, 54, controle, é normal, decimal 8, transfer, feliz ano novo. 98, obrigado, uma boa. Controle Gol 1897. Gol 1897, contato radar na decolagem, sua para o 360, saída da EL. 360, saída da EL, 1897. Saulo Salvador, Gol 1605, solicita acionamento na posição posterior. Gol no 605, livre acionamento, chama pronto para puxa. Livre acionamento, gol no 605. Zônio, gol 397, gol 1897. Prossiga. Por gentileza, nível 400 como final. Aguarde e mantenha a restrição do 360, aguardando 400 como final. Na sua, escutando. Gol no 715, chame Recife, 1288, alternado 1260, bom voo. 288-260, obrigado, bom dia. Gol no 897, autorizado pelo Centro Recife, o nível 400 como final. 400 como final, 897, obrigado. Gol 1897, chame Recife, 251, alternado no Salvador, gol 1605 para o pushback, posição 3. Autorizado, chama táxi, gol 1605. Autorizado, 1605. voador TAM 3597 para pushback sanamento. TAM 3597 no site autorizado, sintaxe. TAM 3517.